é um mundo bicho que no escuro se orienta, que da fome se alimenta, que tem a dor por capricho, e só quando dói alenta. Saudade é um bicho estranho, de natureza selvagem, porém de fina engrenagem, crescendo a perder tamanho. Vem se linguar de coragem. Enquanto verso a saudade, o bicho feito quimera, partido pela metade, meu coração acelera. O mundo rugir da fera é que impõe sem piedade o meu compasso de espera. Quão mais se expande, mais denso. Quão mais denso, mais se expande. Saudade é um bicho imenso. Enquanto verso a saudade, o bicho feito quimera, partido pela metade, meu coração acelera. O mundo ruge da fera, é quem põe sem piedade o meu compasso.